cidade. A cidade é algo que se sente no estômago e que se prolonga durante algum tempo e que nos faz sentir meio perdidos. A cidade faz-nos pensar que se calhar não somos capazes de fazer as coisas. É como o medo, mas o medo tira-nos do controle. A ansiedade é... não é felicidade, é simplesmente ansiedade. E querer algo é não querer algo. Passa por desejos, por emoções, por quereres e não quereres. E passa acima de tudo por nós, pela nossa barriga, pelo nosso peito. Vem até a nossa garganta, faz-nos querer vomitar. Às vezes penso que é algo que vive em mim constantemente. E cada vez que me lembro que a ansiedade existe, que realmente nós somos humanos e que por vezes a única coisa que conseguimos sentir ou conseguimos pressentir são estas manhas que nos sobem pelo peito. Às vezes é melhor fugir, é melhor negar que isso acontece. Às vezes confrontar a nossa ansiedade é pior do que fugir dela. E por muito que nós fujamos dela ou que enfrentemos, ela não vai embora. É isso que a distingue de todas as outras. É que a ansiedade só vai embora no momento em que ela quiser. E nós não nos perdoamos até ela ir embora. E não continuamos a nossa vida até ela ir embora. Será que isto faz sentido? Eu acho que isto não faz sentido. Enfim.